Caramba Cast está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isso mesmo. Não sei se dá para perceber, mas a minha voz está embargada. Por quê? Porque eu estou com, sei lá, eu estava hoje de manhã com 38 graus e meio de febre. Defina a voz embargada. Uma voz meio aperta. Voz embargada de choro. Não, também, tipo, não tô conseguindo falar alto, sei lá, uma coisa do tipo assim. Minha voz está um pouco apertada, assim. Caramba, Cast, está começando. Caramba, deprê. Isso. Digamos que isso. De manhã eu estava com 38,5 de pé, uma coisa sensacional. Mas agora até que eu estou mais ou menos melhor. Beleza? Mas vamos gravar o caramba aí, porque vocês são prioridade aqui. Isso mesmo. E vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Isso mesmo, Tute! Opa, galera! Ainda devendo uma piada para vocês, hein? Isso, o Tute sempre esquece da piada. Ele está careca de saber que ele grava esse cara, mas ele esquece a piada. É uma coisa sensacional isso. Mas enfim, e também Rafa. E aí, galera, eu estou devendo uma piada pra você. Brinks, nem tô, eu já faço piada demais nesse cast, né, nossa, mano? Acho nossa, que chega de fazer piada, né? Não falo de você, tô te falando de mim. Nossa, mas como você faz piada, cara? Meu Deus. Ah, mas você gosta só das melhores, só das melhores, cara. Sensacionais as suas. Não, vocês nunca seriam mesmo se eu não tivesse falado Goku molhado, velho. Não, o Goku molhado não, nem foi piada, cara, foi vacilo seu. Ai. Foi meu, foi. Da tecnologia, velho. Tecnologia, mas enfim. Mas falhou o microfone. Falhou o microfone, mas eu acho que teve o mesmo sentido também quando as pessoas começaram a rir naquela hora. É, tá, bota o pé. Mas enfim. Olha, galera, se eu começar a tossir aí, eu não vou editar minhas tosses, beleza? Vai ficar tossindo mesmo no cast, que eu não vou editar toda a tosse que acontecer aqui, não. Mas, enfim, vamos então para os comentários. Primeiro comentário aqui do Ranieri, ele falou: poxa vida, galera, chorei de emoção quando acabei de ouvir. Muito massa, ele tá falando aqui... Eu acho que chorou mesmo, velho. Ele tá falando aqui do cast de aniversário. Aí falou, muito massa relembrar. Ele é bem emotivo. Isso. Aí ele falou, muito massa relembrar esses momentos em que vocês me fizeram rir muito, sempre alegrando nossas semanas. É muito bom ouvir vocês, muito mesmo. Muitos momentos, como o Goku molhado, ele também citando o Goku molhado. E ele falou de primeira também. Como sempre. E as várias vezes em que o Tute ficou no vácuo no começo dos caramba. Bem, isso. Então, beijos e abraços a vocês, bom trabalho e continue assim por mais vários anos. Pô, imagina a gente, né? 60 anos assim, caramba, que isso! Mas enfim. Já ele já tá quase lá. Eu já tô morrendo. Já ele tá acelerando o processo. Eu já tô morrendo, tô só um bagaço aqui, mas enfim. E o próximo comentário. Próximo comentário é do Rafael Pedroso Rodrigues. É, fazendo continuação do seu último comentário, que ele falou, é nós que voa bruxão, ele falou assim, poxa, queria que eu falasse o quê? É nós que grava podcast? Não, também ficaria meio estranho. Foda mesmo é o Mario que tira moeda até do tijolo. O que isso tem a ver com o filme? Mas que se foda. Falando em Chuck Norris, tem um vídeo que o Abe Lincoln desafia Chuck Norris para uma batalha épica de rap. Aí ele mandou o link, muito foda, falou pra vocês. É, não, tô ligado, mas essas batalhas de rap tá virando uma sensação na internet, todo mundo tá adorando. Muito legal essa do Chuck Norris daí, tem que ver. Link vai estar aí embaixo pra você que ficou curioso. Isso, link vai estar aí embaixo, beleza? Bom, vamos começar o Caramba Cast de hoje, que é sobre cenas clichês de filmes, aqueles... coisas maravilhosas de filmes que você sempre vê, uma coisa linda isso, beleza? Bom, pra começar o cast, o garoto que assiste mais filmes com cenas clichês aqui, né? Não, Tute, qual a cena mais clichê pra você, assim, em filmes? Porra, cara, eu acho que é sempre assim, cara, é sempre assim, tipo, o cara tá lá, né, tipo, sei lá, correndo com o carro dele, aí polícia tá atirando nele. Ele bate contra outro carro e tem uma explosão. Na hora da explosão, tudo fica em câmera lenta. Porra, eu não entendo isso, cara. Tipo, como é que a explosão vai ser câmera lenta, cara? A sensação de explosão tem que ser de pá, morreu, fim. Isso. Eu acho que as pessoas têm que se aproximar de si mesmo. Tipo, você tem que sentir o que o cara sentiu. Isso. Ah, mas não teria graça, tipo, a cena ser bem, tipo assim, ó. Pum, acabou. Isso seria maior, seria mais divertido. Eu acho que eles colocam a explosão em câmera lenta. Porque a explosão, porra, show foda. Explosão, você tem que ver os mínimos detalhes, pessoas voando na explosão e tudo mais. Eu acho que eles colocam em câmera lenta pra você apreciar aquele momento. Seria igual fazer um filme pornô em câmera lenta. Você vai, enfim, você vai apreciar aquele momento em câmera lenta. Ah, cara, o filme pornô em câmera lenta é aquele pra quem tem internet ruim, né, cara? Fica travando de 3 em 3 segundos, toda hora o buffering, e fica paradinha rodando. Mas eu acho que... Mas eu acho que as explosões em câmera lenta são justamente por isso, pra você aproveitar os efeitos, prestar atenção milimetricamente em cada coisinha explodindo. Assim. Mas isso também é esquema do Vin Diesel, né? Porque, porra, filme do Vin Diesel é, assim, explosão a cada 4 segundos. Ou seja, tipo, o filme tem 1h30, cara, mas, tipo, a cada... Tem, tipo, com sorte, 1 minuto de a cada explosão. Então, ele ganha vários minutos só por causa das explosões, cara. Meio esqueminha mesmo já. Mas agora eu acho assim, ó, que se as paradas acontecerem devagarzinho, ó, acontecerem normal, e aí depois colocarem só, tipo, em câmera lenta as cenas mais cabulosas, aí sim. Tipo, só metade, por exemplo, a moto voa, aí, tipo, ela vai rapidão, aí na hora que ela vai dar, tipo, quando ela tá no ar, aí você coloca a câmera lenta, depois caindo, coloca rápido, eu acho massa. Por mais que seja clichê, né? É, não, o clichê se adequa por isso, né, cara? O clichê é uma parada que continua funcionando por mais que seja repetitivo. Agora, velho, uma coisa que acontece muito, vocês vão concordar comigo, puta que pariu, velho, o vilão sempre é de outro país, velho. Sempre. Ele sempre é, tipo, eu irei atacar você, tipo, sempre. Ele nunca fala, que a maioria dos são ingleses, americanos, né? Eles nunca falam inglês. Sempre são russos, italianos... Mas a explicação pra ser russo, cara, é porque, tipo... Principalmente antigamente, né? Eles produziam muito filme e tal. E tinha a parada da Guerra Fria. Aí a galera queria sempre... E, porra, a Guerra Fria era União Soviética e Estados Unidos. Aí a galera sempre... Tanto que nos filmes do James Bond, cara, sempre ele tá lutando contra os russos. Contra, tipo, ah, não, uma bomba russa está, tipo, debaixo do prédio. Sempre essas paradas assim, tá ligado? Aí eles sempre quiseram discriminar. Até porque os Estados Unidos é bem assim, cara. Eles são meio fechados. Exato. Tem até aqueles também com sotaque de chinesinho também. Ah, os chinesinhos são sempre babacas, cara. Chinesinhos são foda. Que mais? Ah, cara. Cicatriz no rosto. Porra, deixou uma cicatriz, fudeu, meu irmão. Vou te descer o cacete. Isso, você... Cortou meu... Ah, não, não. Cortou meu rosto? Puta que pariu. Você também... Tem aquelas outras cenas também que você analisa o vilão ou alguma outra pessoa lá que, sei lá, capanga ou alguma coisa. Você analisa a fudelosidade dele pelas cicatrizes. Se ele tem uma cicatriz no rosto, assim, de uma facada, alguma coisa do tipo, você, pô, o cara é foda. É, não, o cara tem uma cicatriz no olho, porra. No olho são as mais fodas. Cara, aquele rasgão assim no olho. Aí o cara vai falando, não, não, era catapora que eu coçava. É muito foda isso. Cara, eu até trabalhava ali, quando eu tava trabalhando, chegou um cara lá, até meio que citando vida real, assim. Chegou um cara que ele tinha um olho de vidro. Eu fui perguntar pra ele, ele falou, o cara, sabe, quando eu olhei o olho de vidro, o cara eu já gelei, cara. Ele falou que ele foi brigando com um bandido que ele conseguiu aquele olho de vidro. Ou seja, eu já analisei a cicatriz do cara e já falei, porra, o bicho é doidão, cara. Você analisa dos capangas, dos vilões, também a mesma coisa. Você vê uma coisa no olho, um corte na testa, alguma coisa do tipo, você, porra, o cara é foda, mano. Não, é verdade, cara. Tipo, porra, caralho, caralho, olho de vidro, moleque. Não vou mexer com ele, não. Aqui, senhor, só água aqui, seu café, passagem, tá bom? Agora também outra coisa que acontece sempre em filmes também, que é sempre quando acontece alguma coisa, que filme policial principalmente, quando acontece alguma coisa, os policiais, onde é que eles vão procurar as primeiras pistas? Numa boate ou naqueles bar com striptease e tudo mais, sempre a primeira pista está ali. Eu quero saber por quê. Eu acho que é porque os caras aproveitam e vão fazer uma putariazinha lá também. É, não, é sempre assim, né? O cara quer curtir, ah não, então bora pra um bar, deve ter lá a pista. E nem tem, mas eles vão mesmo assim. Isso, a primeira pista sempre está numa boate de striptease. Eu quero saber por quê. Me explique por que a primeira pista está nesse local. Tipo, ah, não, é a senhora May de 93 anos acabou de morrer. Vamos procurar a pista no bar. Vamos, pô. Sempre assim. Outra coisa também que acontece, você acha que só acontecer com você é isso? Que é o telefone tocar 3 vezes e a pessoa atender na terceira. Você faz isso na sua casa, que eu tô ligado, você espera tocar 3 vezes pra você atender. A mesma coisa acontece em filmes também. Toca uma, duas, três e a pessoa atende na terceira, eu não entendo por... É, não, é assassino que é impaciente, né? Assassino tem que ser paciente, amigo. Tipo, porra, você vai... Pânico, né? O Pânico é o rei do... É o assassino do telefone, cara. É genial. Isso vai sair o 4 agora, cara. Muito bom, muito bom. Tomara que continue mantendo a sequência, que era genial. Aí ele liga pra você, porra, toca uma vez. Toca duas. Toca três. Você atende, aí é o Pânico. Aí você vai e desliga. Toca uma vez. Toca duas. Você não vai atender? Te desce a faca, meu irmão. Então toma cuidado. Vamos atendendo logo. Isso. E o Mata... É que nesses filmes de ação, o mocinho nunca toma tiro, já percebeu? Ele sempre corre com a arma assim. Pode ter 70 atiradores, 95 atiradores, mas você nunca vê o cara tomando um tiro. Porque todos os vilões, eles são ruins de tiro. Eles não fizeram uma aula de tiro, eles não têm mira, eles não sabem atirar. Eles são sempre horríveis. Sempre. Já percebeu que os mocinhos nunca levam um tiro? Junta aqueles 10 bandidos, todos armados, começa a meter bala no mocinho, ele só chega assim, pá, pá, pá, vai caindo por um igual o dominó. Uma coisa linda isso, cara. Mocinho. Não, legal é que o mocinho também tem vários modos de morrer de algum jeito. Tipo, ele tá correndo de carro assim, ele pode muito bem bater num poste e sair voando, mas não, ele desvia de todo mundo, não atropela ninguém, pula a ponte, o carro continua normal, continua dirigindo, isso. É sempre assim. Outra coisa também, ele passa por dentro de feiras. O fruto é, tipo, ele passa, né? Dentro da feira, tá todo mundo bem, ninguém é atropelado. Cara, eu quero a mulherzinha tá lá comprando a massa, não, socorro, um carro, melhor desviar, tipo, tem treinamento pra se desviar de carro. Isso, perseguição de carros ou carros desgovernados, sempre tem que passar por dentro de uma feira, cara, eu fico indignado com isso. Aí não, cai maçã, cai melancia. Entre dois caminhões, né? Tem isso também, passa por dentro de dois caminhões. É, aí, ou então você tá de moto, o cara desce, tipo, vai de lado, passa por baixo do caminhão, o cara tá de moto, ele pula a rampinha. Ou o cara, quando ele é muito habilidoso, ele dá ré no carro e começa a atirar. Isso. É, pô. Ou ele tá correndo, a polícia tá bloqueando, ele vai e pula a polícia. Agora, tem uma coisa, vocês vão concordar comigo, você tem que sempre ouvir o seu cachorro, porque ele sempre sabe quem é o assassino. Sempre, cara. Sempre o cachorro late pra quem é o malvado. Sempre. É. Ah não, esse aqui é o nosso vizinho. Aí eu... Ih, não, ele é psicopata, não tem nada. Não, 100%. Esse do cachorro é 100%, acontece em todas. Até atividade paranormal também, o cachorro latia pro... É, o cachorro latia até pro fantasma, tá ligado? Fantasma. O meu amigo, cara, quer se proteger, compra um cachorro. Não, adota um cachorro, né? Quer se proteger, adota um cachorro. Isso. Outra coisa também que sempre acontece em filmes são os trovões e os relâmpagos. Sempre acontece no mesmo tempo. Tipo, o normal é primeiro dar o relâmpago, né? Depois o trovão. Lá não. É tipo, acontece o raio e já começa o trovão também. É. Porra, cadê o delay nesta merda? Amigo, vocês não aprenderam física? Porra. Parece que os caras editam. Tipo, eles pegam e cortam a parte, aquela parte que ficaria de 3 segundos esperando o trovão acontecer. É, eles dão um corte no áudio, tá ligado? Eles cortam o áudio pra adiantar mais o... O negócio é uma coisa muito foda. Ah, você já percebeu? Sempre o capanga é careca, máquina zero e grande pra caralho. E tem uma cicatriz no olho. E tem um bigode. Uma cicatriz no olho. Um bigode. É, tem um bigode e normalmente tá com cigarro. Isso. Mas aí o protagonista, que é magricelo e tal, ele só dá um soco e o cara desmaia. Cara, vocês já perceberam mesmo que toda vez que o cara lava o rosto ou olha no espelho, ele tem um flashback revelador, né? Toda vez que ele tá lá no rosto, assim, de repente passa uma cena da vida dele com a mãe, mulher dele que morreu e com os filhos. Porque ele nunca tem um flashback quando ele tá comendo um pão com manteiga. Só quando ele olha no espelho, ele lava o rosto, saca? Aí ele tem um flashback revelador e ele olha assim e fala, oh my God, eu preciso disso porque eu tenho os meus motivos. Outra coisa também é que aqueles animais, aqueles monstrinhos, sempre vai atacar primeiro a mulher. Pode ter, sei lá, 50 homens e uma mulher, Esse inferninho, esse animal maléfico, irá atacar primeiro a mulher. Não sei por quê. Sei lá, ele tem um faro de mulher, alguma coisa do tipo assim, ele ataca sempre ela. É uma coisa, sei lá, instinto do animal, alguma coisa do tipo assim. É, porra, ou também. O diretor pervertido, né? É o diretor que manda. Cara. O diretor que manda o bichinho lá pegar a mulher. Agora, cara, comédia romântica. O cara não tem nada a ver com a mulher. Tipo, a mulher é toda certinha e o cara é um babaca. Vão terminar juntos. Bom. Não, claro que não. É o contrário, mano. O cara não tem nada a ver. O cara não tem nada a ver com ela. Ela é super romântica e massa, e ele é super snob e esculacha ela. E o melhor amigo dela sempre apoia ela em todos os tempos. O melhor amigo dela tá ali... Não, isso é comédia romântica adolescente. Como que não, mano? Comédia romântica normal, o cara é um babaca, a mulher é certinha. O cara se apaixona pela mulher. O cara muda, vira um cara legal e fica com a mulher. É verdade. O cara sempre é um babaca e muda por ela, ou ela sempre fica com o melhor amigo. Mas é sempre... Véi, em comédias românticas, a maioria das vezes, ela sempre fica com o melhor amigo, velho. É. Ou tipo, a garota não se interessa pelo cara, o cara fica tentando dar em cima dela, e no final a garota vai, e por algum motivo ela fica, porque o cara faz uma coisa bonita até ela. Não, mas aí, mas, então, aí no meio... Aí no meio, ela fica puta com ele, porque ele faz alguma coisa errada. Mas aí depois ele, de um jeito completamente babaca... Tipo, a garota gosta de abelhas, ele se veste de abelha e vai até o prédio dela vestido de abelha. Aí ela vai feliz, tá ligado? Não, mas o que me deixa mais nervoso, mano, mais nervoso, é que tá tudo, tipo, super forte, saca? Acontece, tipo, uma super trama, ele conquista ela cabuloso, aí sempre tem que acontecer alguma coisa que faz ele ficar com fama de filha da puta pra ela. Aí ela vai e fica com raiva dele e ele vai embora pra longe, você pensa que eles não vão ficar juntos. Aí tem a ceninha que cada um tá no seu canto, assim, tipo, um tá no quarto, aí a garota tá não sei aonde, assim, aí toca uma musiquinha triste, e eles ficam com aquela cara, puta que merda que eu fiz. Isso, véi, é isso aí, véi. É sempre assim. Ou quando trama, ou ele quando faz uma coisa errada do passado. Sempre tem uma coisa do passado que deixa ela matar. É, do passado volta, porra, que merda. Porque o negócio é o seguinte, antes de se apaixonar por ela, ele foi um filho da puta. Aí depois ele mudou, aí ela descobre o passado dele e não quer mais ficar com ele. Aí você fica tipo, super, pô, qual é, mano? Caralho, que... É. Aí também tem aquilo, né? Porra, tem aquilo que o cara foi certinho a vida inteira. Tipo, você... Isso é o exemplo básico do virgem de 40 anos, né? O cara sempre normal e tal. Ele conhece a garota, ele começa a fazer um monte de coisa que ele nunca fez. O cara vai se depilar, o cara... Porra, não, o que o virgem de 40 anos faz também? Ah, ele vai pra festa, porra, ele vai pra boate, quase come a mulher lá doido, se vê a mulher fica, porra, chupando o próprio pé. Uma parada, tem sempre uma parada bizarra, sim. Agora, o vilão tá com a maleta prata, que tem aquelas tranquinhas de lado, é grana. Grana, meu amigo. Grana. E aí, tipo, ele vai virar pro outro cara das relações e fala assim, eu tenho algo ali, vou oferecer. Aí ele levanta assim e tem um monte de dólar assim, encaixadinho, tá ligado? Nunca a mala desarruma, o dólar fica no outro lugar. Isso, ele entra no carro, capota o carro, acontece tanta coisa, as notas não embaralham, foda isso. Nada, continuam lisinhas, cara. Acho que é por isso que a galera quer tanto aquela mala. Aquela mala mágica que não bagunça suas coisas. Sabe o que eu tava pensando aqui? Tu tá tranquilo lá assistindo filme, né? Toda vez que o cara joga a faca no outro, sempre acerta, né? Ou passa perto e assusta o cara. Imagina se o cara jogasse a lâmina e, sei lá, o cabo da faca pegasse um cara... Oh! É. Caralho, cara, que merda. Pô, cara, pra te matar, cara. Porra, não deu, né? Legal também são aquelas cenas de bombas, cara. Sempre o cara vai ficar em dúvida em qual fio ele cortar. E quando ele cortar o fio... O tempo vai parar. Tipo, a bomba não vai explodir, o tempo vai parar. Ele arregala o olho. É, ele arregala o olho e um segundo depois o tempo faz ele correr mais rápido. Aí quando estiver faltando um segundo, é que ele corta o fio certo. É uma coisa sensacional isso, mantendo a tensão do filme. Coisa linda. Porra, e já inventaram um robô pra desarmar a bomba, né, amigo? É foda, cara. Nego não usa o robô. É verdade, né, velho? Todo filme de guerra e de tiro, o cara tá lá na Segunda Guerra Mundial e ele mostra uma foto falando que precisa voltar pro amor dele, ele vai morrer. É. E aí ele morre e o amor da vida dele tem um pesadelo. É sempre assim, mano. Não, também tem a parada, né? Tipo, o cara vai mostrar uma parada brilhante, tipo, a ideia mais genial dele, ele vai ligar. Tá, vai ligar o data show dele, né? Tipo, lá no retroprojetor e tal, ele vai. Na hora que liga, assim, aparece tão, tão brilhante que todo mundo protege o olho com o braço. Oh, não! Depois eles olham e ficam maravilhados. É sempre assim. Agora, uma coisa que eu não consigo entender, essa eu acho que é uma das piores, cara. É, beleza. Você tá andando assim na rua, você olha pra trás, tem um carro com os faróis acesos na sua direção. Ele começa a acelerar, você não sei o que passa na sua cabeça, você anda em linha reta, cara. Eu quero entender por que essas pessoas andam em linha reta, o carro indo a toda velocidade, você andando em linha reta, porque você não vira. Entra no beco. Deixa ele passar. Entra no beco, alguma coisa. Não, você anda em linha reta, cara. Até vai pra delegacia, fala, tem alguém me perseguindo. Não, você corre. Até se esse carro não estivesse te perseguindo, ele ia te perseguir de qualquer maneira, porque você está andando em linha reta. Você já percebeu? É. Que merda, cara. Cara, vocês já perceberam que toda vez que a pessoa vai morrer, ela sempre morre, mas antes ela fala com a pessoa querida. É, data. A pessoa nunca morre, sei lá, com espasmos musculares e com o olho revirando. Ela sempre morre falando, fale pra alguém que eu amo. É. Sempre. Nunca a galera morre, tipo, vomitando, sei lá. Eu não preferi, tem que te falar muito. Não acontece, meu amigo, não acontece. Ele sempre consegue passar mensagem. Se ele não consegue, ele passa mensagem pela metade. E no final, a pessoa descobre o final da mensagem com algum momento revelador. Não, é engraçado que a guitarra de violão nunca precisa de amplificador, né? Não precisa conectar o cabo, né? Você nunca vê um filme que a guitarra tem cabo, nunca. Pô, agora, em guerra. O protagonista tá lá fuzilando com o amigo dele do lado. Tá lá na trincheira. Tá, tá, tá, tá, tá. Aí vai o amigo dele e toma um tiro. O cara vai, para tudo. Fica mó clima tenso assim. Nem ouve mais os tiros e vai falar com o cara. Sempre. E aí o cara vai e morre. E ele aí fala, agora eu vou te vingar. Ele vai e mata 50 de uma vez, só de raiva. Isso. Outra coisa também, que essa daí, nossa, todos os filmes mesmo, filmes de terror. O seu carro, ele funciona tudo. É uma coisa maravilhosa, carro 1.6, sei lá, alguma coisa do tipo. Ar-condicionado, airbag. Mas quando chega aquele momento de tensão, o seu carro não pega. Eu quero saber o que acontece com esses carros. Porra, o cara tá com uma Hyundai e o carro não pega. Não pega, cara. Sei lá, pode verdade, velho. Pode ser um trator, pode ser, sei lá, qualquer coisa do mundo. Ele vai dar a partida no momento de tensão e esse carro não vai funcionar. Para, velho. O carro ficou nervoso. É obrigação dele ligar se ele tá nervoso, cara. O carro... Deu mantido atrás dele. Sei lá, que merda. Cara, sério. Se você vê alguma pessoa correndo em direção ao carro no momento de tensão, você já fala logo, esse carro não vai funcionar. É, então, sempre que você tiver um assassino na sua casa, vá andando naturalmente. Isso. Até o carro. Senta com calma, coloca a chave. E aí você acelera que nem um doido, aí vai. Ou então faz ligação direta, alguma coisa do tipo, mas não ligue o carro porque ele não vai funcionar com a chave. Outra, todo bandido sabe fazer ligação direta. Isso, todo bandido. Tipo, não, ou qualquer pessoa, tipo, você tá na merda, você tá em nenhum lugar, você precisa de um carro. Ah, não, você faz... alguém sabe fazer uma ligação direta. Opa, não, eu sei. Mas como é que você... Não, eu sei só. Pronto, saiu. Manda ligação direta pra esse barulho, mano. Também, filme de terror. O bandido. O bicho, a parada paranormal. Certeza que tá dentro da sala com a porta bizarra. E que você viu uma sombra passando debaixo da porta quando todo mundo tava do lado de fora. Por que você vai abrir? Por que você vai entrar? Me explica. Aí vai lá aquele momento de tensão, a pessoa aproxima a mão na maçaneta, assim, porra, por que você vai abrir a porta se você sabe que você vai se fuder? Eu não entendo, cara. Agora eu quero saber por que essa maçaneta, quando ela começa a tremer, ela não abre de uma vez, sei lá, o monstro tem parto, alguma coisa do tipo, que ele pega na maçaneta, a maçaneta começa a tremer. E, tipo, sei lá, ele demora uns 5 segundos pra abrir essa porta. Qual o problema desse monstro, cara? Se você não é seu monstro, você vai ter Parkinson diagnosticado. Isso. Ou então, você tá na sua cama, aí chega um espírito. Em vez de você começar a tentar... Um espírito ou um monstro, né? Em vez de você começar a descer a porrada nele, pegar um livro, alguma coisa, passa daqui, filha da puta, não. Você grita. Nem pra sair correndo, você grita. Aí você acorda. Porque o vilão é sempre retardado, né? Não, a pessoa nunca fala, filha da puta, sai daqui. Não, você grita, desespero. Não, o vilão sempre é retardado. Ele nunca quer matar a vítima. Ele sempre tem a oportunidade de matar a vítima e ele nunca mata. Ele sempre tem a oportunidade de enfiar a faca lá na vítima lá e ele fica enrolando, zoando ela, amarra ela, vai fazer um discurso pra ela, vai tirar roupa pra ela, vai começar a assediar dela, vai bater nela, vai sair, comprar um pão de queijo, aí depois ele vai voltar e até lá a polícia já chegou e já matou ele. O vilão, velho, se eles fossem vilões de verdade, quisessem realmente matar a pessoa, tipo, pá, matava. Nunca acontece isso, porque senão o filme também ia durar 5 segundos, mas nenhum vilão é realmente, sei lá, ele não tem aquela ação toda, atitude toda. Vocês já perceberam que todos os vilões são mó, tipo, retardados, nunca matam mesmo quando eles têm oportunidade? Ou até os mocinhos também, né, cara? Tipo, o vilão tem que falar alguma coisa, eles vão, tô apontando a arma pra ele, aí o vilão... Aí ele começa a falar assim, eles vão, ficam de cara assim, e descem a arma e o vilão continua aí, porque vocês sabem que eu já tenho um plano todo. Porra, mata ele! Senão ele vai explodir a porra toda, amigo. Não. Mata enquanto é cedo. É isso que você te falou. Os mocinhos também são todos retardados. Todo mundo é retardado no filme. Eles vão cair no chão. Aí o vilão fala, não, por favor, não me mata, não me mata, por favor, me ajuda. Aí o mocinho vai lá e segura na mão pra levantar o vilão. Aí o que acontece? O vilão bate nele. É. O clássico de clichê é o herói querer ajudar o vilão e se fuder depois. É. Ou então, também, a pessoa tá, tipo, triste, saca? A pessoa tá lá, mó triste, chorando e tal. Chorando não pra cacete, chorando meio reservada. Chega alguém nessa, ah, você tá bem? Não, tudo bem sim. Ah, tá bom. Amigo, cara, tá na cara que ela não tá bem. Vai lá, fala com ela. Porra, todo mundo é burro no filme, meu Deus. Pessoas têm problemas no filme. Agora uma outra coisa também, que já é a segunda vez que eu vejo num filme, numa série, que a pessoa está acorrentada, tem uma serra ou alguma coisa do lado dela, e em vez dela cortar a corrente, ela corta o braço dela. Eu quero saber o que passa na cabeça dessas pessoas. Sério, cara, o que custa você pegar essa serra, essa faca, ou essa alguma coisa cortante, e você não corta a corrente? Pô, tipo, aí o nego vai falando no jogo de mortais, e ele falou que não ia dar pra cortar a corrente. Cara... Se a parada cortou um osso... O osso? Eu duvido que não corte uma corrente. Meu Deus, cara. Sério, eu fico de cara. O cara acha mais fácil perder um braço ou alguma coisa do que você cortar a corrente. Aconteceu isso também em The Walking Dead. Sei lá, o cara ficou preso lá em cima, ele cortou o braço dele e não cortou a corrente. Ah, é. E no The Walking Dead... Beleza, Jogos Mortais não. E caralho, a corrente era fininha, moleque. É. Jogos Mortais não, até que o povo fala, ah, porque ele não tinha tempo, ele tinha que correr, mas porra, cortar o braço. Agora no The Walking Dead o cara tinha todo o tempo da vida dele. Ele cortou a mão dele, cara. Sério. Eu fiquei... Porra! Que diabos você fez, cara? Foi, aí ele volta pra galera e começa a sacanear ele. Que idiota, tá cortando corrente. Aí volta o cara com o toco da mão porque ele não teve cérebro na hora. Coisa linda isso. Que burrico. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Agora também o que passa... Sério, eu já tentei fazer isso, eu não consegui. Por que essas pessoas têm um dom mágico de abrir portas com cartão de crédito ou com sei lá o quê? Cara, que eu tento todo santo dia. Eu não consigo, cara. Me ensine aí, sei lá, atores de Hollywood, como se abre uma porta com um cartão de crédito. Não, coisas que eu tenho que aprender, cara, que todo mundo sabe nos filmes, menos eu. Fazer ligação direta, desarmar uma bomba e abrir porta com cartão de crédito ou clips. Se vocês me ensinarem tudo isso, cara, eu já posso ir pra Hollywood, cara. Caralho, velho, abrir cadeado com clipes, velho, é mítica, velho, eu nunca consegui, velho, entender como é que eles fazem isso. Ou assim, ó, o vilão, ele acabou de tomar um tiro, ele ficou lá caído lá no chão, pode ter certeza que ele vai levantar daqui a pouco. É. Ele vai levantar, ele... Ele tomou um tiro, ele cai no chão, vocês viram, pô, nos demos bem, aleluia, aí o cara vai, levanta e dá um tiro na sua perna, filha da puta. É, ou então quando é filme de... Quando é filme de terror e é um vilão, você atira nele e cai no chão, vocês começam a comemorar. Quando você olha pra lá, o vilão já não tá mais lá. Coisa é, então assim... Ou então, você tá lá... Não, eu acho isso estranho que, tipo, até mesmo ou no espaço ou na Terra, né? Tipo, você tá lá deitado, vendo estrela cadente, assim, aí passa um asteroide. Por que diabos ele faz barulho? Mano, tá no espaço, não emite som. É coisa linda. Ninguém sabe de física nos filmes, cara. Porra, não sabe que trovão faz primeiro, aparece primeiro a luz, depois o som. Não sabe que asteroide não é meio. Cara, vocês não estudaram física, por isso vocês estão em Hollywood. Agora, outra coisa também que eu quero entender em filmes de terror. Beleza, todos os carros vão ter problema na hora de você ligar ele, por mais que ele esteja bom antes do filme. Agora, outra coisa, por que as lâmpadas sempre têm defeitos em filmes de terror? A lâmpada nunca brilha normalmente, ela sempre tem que ficar piscando. Por que diabos as pessoas não trocam as lâmpadas desses lugares, cara? Eu quero entender. Todo mundo é preguiçoso, né? Sei lá, todas as lâmpadas piscam no filme de terror. É. Que merda é essa? Então, A resposta pro seu problema que tem relação com culturas passadas está num livro todo empoeirado na biblioteca pública, lá no canto dos infernos da biblioteca. Você vai pegar o livro, você vai soprar poeira, vai abrir na página certa que explica sobre o seu problema. Isso. Agora também tem aquela pessoa, se o seu amigo morre, ou algum, sei lá, algum mocinho, alguma coisa morre de olhos abertos, sempre irá uma alma caridosa fechar os olhos dele. Eu queria saber fechar os olhos, eu queria só ver alguém de morto de olho aberto pra fechar os olhos, assim. Eu queria saber se funciona. Pessoas não morrem com olhos fechados, não sei lá. Não. É, não, tipo, porra, ninguém, todo mundo... Caralho, caralho, calma aí, gente, calma aí, ele morreu de olho fechado. Começa a chorar só quando eu fechar o olho, tá? Beleza, valeu. Fechei. Outra coisa também. É, filme de casaizinhos. Uma mulher vomitou, tá grávida, cara. É. Grávida, não queria, isso é um spoiler gigante. Se não, é no início. Ai, amor, eu tenho passado mal ultimamente. Eu estou com enjoo, fudeu, está grávida. Tipo, o filme pode ter uma parada completamente diferente. Pode falar sobre, sei lá, o emprego do cara. Amor, tô com enjoo. Mudou a história, agora ela tá grávida. Ah, é, né? Tipo, porra, você fugiu lá com alguém de um. Ou se que tava pegando fogo, você fugiu de carro, você tava dirigindo, pá, e a pessoa tá no banco do carona. Aí vocês começam a conversar, tipo, você tá olhando pra ela direto, a 120 por hora. Então, é, normal, muito tenso isso, cara, para, lá fudendo tudo. Você olhando pra ela assim, sem nem olhar pra estrada, né? Aí quando você olha assim, tá vindo o carro na sua direção, você e vai embora. Eu tenho isso. Aí não, aí vocês param no meio da estrada e aí a pessoa fica puta, ah, tá vendo o que, é que você fez? Sei lá, você desculpa. As pessoas, sei lá, são todos pilotos de Fórmula 1, sei lá. É, não, as pessoas têm poderes paranormais, cara. Não, é aquele carro do futuro, tá ligado? Aquele que desvia automaticamente dos outros. Ah, é, você foi pra França? Você tá em Paris. Você tá em Paris? Você tem vista pra Torre Eiffel. Não tem jeito. Sei lá, só tem a Torre Eiffel em Paris, né? É. Não, veio pro Brasil, ou você foi pro mato ou você foi pra praia. Não tem jeito, cara. É assim. Ou você foi pro Corcovado. Que é menos, mas tem. Você foi pra África, você foi pro mato. Não vindo de mim, eu sei que na África não tem só mato. Mas você foi pra África, você foi pro mato, meu filho. Cara, você foi pra África, você nunca fica num apartamento, cara. Você é, você fica numa cabana. Você sempre procura leões, você sempre toma um monte de gororoba ou na tigela de madeira, velho. Aí você vai tirar um cérebro de alpaca, um estômago de leão. Tirar um bife, cara. Porra, pedi demais. Agora também uma coisa que por exemplo, tava falando de grávidas e tudo mais. Por que os bebês nos filmes sempre nascem limpinhos, cara? Sei lá. Já nasce, o cara já nasce, sei lá, sem sangue, sem coisa nenhuma. Se brincar, já nasce até falando. É uma coisa não, muito bebê já... Nasce de olhos abertos. É uma coisa sensacional. A tecnologia de hoje em dia. Não, eu parto... Aí tem um clichê que não é, assim, obrigatório, mas sempre tem essa parada, né? O bebê, tipo, o filme inteiro todo mundo, caralho, bebê, ah não, bebê vai ser um menino. Aí fica assim, bebê vai ser um menino, bebê vai ser um menino. Chega no final do filme, ih, bebê é uma menina. Aí é sempre assim, cara, não é sempre assim, mas tem direto. Foda. Beleza, bom, galera, vamos encerrando por aqui um cast sobre cenas de filmes clichês, beleza? Mas antes, não se esqueça de comentar aí, beleza? A sua cena que você acha mais clichê que acontece em filmes, beleza? Mas antes, vamos para os nossos queridas conclusões. Isso mesmo, por favor, Tute! Bom, galera, só lembrando pra vocês que, apesar de vocês acreditarem que isso é só nos filmes, eu sim nasci limpinho, sem uma gota de sangue. Isso, tu nasceu falando. É uma dos votos. Eu nasci falando, caramba, que é isso? De olhos abertos. De olhos abertos. Nasceu sem graça, igual eu, né, velho? É, já nasci falando que era uma questão. Já nasceu falando sozinho, né? E beleza. E raça também. Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Nada no mundo é novo, velho. Tudo já foi criado por alguém. Então tudo vai ser clichê de alguma coisa. Tudo vai ser repetido e... É isso. Isso, então. Beleza? Então vamos encerrando o Caramba Cast de hoje, galera. Tranquilo. Não se esqueça de comentar, seguir a gente no Twitter aí. Beleza? E é isso daí. Caramba Cast. Hasta la vista. Fui! Ah, parece que o pneu furou, cara. Encosta aí, encosta aí. É, pare. Calma aí, calma aí. Ó, tem um step lá atrás, vou pegar o step, calma aí. Tranquilo, vai lá. Quer ajuda, André? Não, não, não, beleza. Eu vou trocar lá. Não, de boa, vou ficar aqui escutando uns carambas aqui. Beleza. É, beleza, tá joinha lá, já arrumei lá. Bora, bora. Já, moleque, bora então. Bora. Moleque, não tá querendo pegar, hein, velho. Caralho, meu caralho, eu tô de pelado de novo, cara. Acelera, mano. Vai, vai, vai, vai. Acelera, mano. Você acha que vai ter que pegar no tranco, velho? Porra, mano, caralho, mano, tu está chegando, velho. Caralho, velho.